desculpa eu dou agora, pra justificar mais uma vez, mais uma vez. Que mentira eu falo agora, pra falar verdade eu não sei, eu não sei. Entendo e sei que você tem tantos motivos de não querer me ver e nem ficar comigo. Eu tô correndo o risco de perder seu coração, coração. Achei que o nosso lance era de momento, mas foi engano, tá rolando sentimento. Me dê a chance de corresponder ao seu perdão, seu perdão, seu perdão. Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz. Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz. Vem, devolva a melodia da nossa canção. Vamos abrir a porta da nossa paixão. A chave é o seu perdão. Que desculpa eu dou agora, pra justificar mais uma vez, mais uma vez. Que mentira eu falo agora, ai, pra falar a verdade, eu não sei, eu não sei. Entendo e sei que você tem tantos motivos de não querer me ver e nem ficar comigo. Eu tô correndo o risco de perder seu coração, coração. Achei que o nosso lance era de momento, mas foi engano, tá rolando sentimento. Me dê a chance de corresponder ao seu perdão, seu perdão, seu perdão. Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz. Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz. Vem, devolva a melodia da nossa canção. Vamos abrir a porta da nossa paixão. A chave é o seu perdão. Vem, eu quero ser capaz de te fazer feliz. Vem, eu quero apagar o mal que eu te fiz. Vem, devolva a melodia da nossa canção. Vamos abrir a porta da nossa paixão. A chave é o seu perdão. A chave é o seu perdão.